Boa noite, papai Romeu, Romeu Romeu, tá com a Yank, Delta, Delta, gravando. Romeu Romeu Golf, boa noite, acionei a identificação, autorizado direct pitch, deixa para o nível de voo 050. Direct pitch, 050, realmente. SGP, transition, fly up, Zulu 44. Okay, we understood, we are clear to Aron, Jebit transition, and after that upper November 866, then 5 main route. The remainder of the clearance stay evil. Zulu 44, then upper November 866 is correct, Airport Charles 022, thank you. Feedback is correct, come right, push back and sign up for Airport Charles 022. Will do, thank you, Airport Charles 022. Zulu 97, boa noite, cruzado. Alinhar e decolar, puxa 28, vento 2, 00 graus, 220. Alinhar e decolar. Gol 9862 para 2 metais, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado a 2 mil pés, ILS reportará 1-9-2-0. Autorizado, Galeão, via rota do plano, até novembro 857, eu de voo 360. Decola ficha 28, pós decolagem mantém por até 2500 pés, após esquerda, pesquisa da El Nido e Lume, aciona 5416, controle 1208. Roma 3, vamos solicitar da Encerrado, 5 Nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120 do sinal 3. Oi? 097, decolado ao 09, 120, bom voo. 120, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3197, cruza 2000, mantendo proa, decolado da 22. São 3197, boa noite, contato radar, se vai ser restrição nível 340, autorizado para presente direto Leda. 340, autorizado para presente direto Leda, sem restrições, tá 3197. Salvador é a Portugal 022 e quatro puxa só. É Portugal 022 clear, need to push back and set up to come for tax. We have from push in start, we call it for tax, é Portugal 022. mesmo pela direita, informa para tráfego do Russell 11 horas a 22 milhas, cruzando 4000 pés para o 085, rumo Noroeste, Santa Paula 34. Mas eu paciente, o Romeu. Sabatango, Romeu, Tango Golf, em caso de desvio, faça mesmo pela direita, informa tráfego 11 horas, 20 milhas, cruzando nível 150 para o 050, rumo Sudeste, ou Alfa Charlie 90. Ok, tenente, Roberto Golf. Tango, Romeu, Tango Golf, quando possível, chamado para pouso. Romeu, Romeu, Tango Golf. Sim, Romeu, Tango Golf. Chamada 259, chame Centro Recife, Romeu 25, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 1-2-1-3-3-9-5, grato, Romeu, 259, boa noite. Boa noite. Estabilizado, boa noite, 66. Boa noite, 66, completo final, chama a torre, 118, decimal 95. 95, boa noite, 66, boa noite. Boa noite, 66, está estabilizado, Zulu 28. Gente, boa noite, 66, continua a aproximação, aguardando autorização. Noite, 66. Com 3197, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Portugal 022, approve a taxi via Mane from and taxi Juliet, taxi Alpha until the holding point runway 28. At the holding point tower 118, decimal 95, QNH1018. Via Mane Apron, Juliet, then Alpha, to holding point runway 28, at holding point pitch power 118 decimal 9 and QNH 1018, at Portugal 022. Do no 1, ou no 8, também é mesmo. Essa é a do Romeu Romeu Golfo? Número é, Romeu Romeu Golfo. Arbor. Segunda 705, aguarde pro push. Larga. Utilizado India Pátio 1 no portão 06. India Pátio 1 no portão 06. Boa noite, 66. Tango Romeu Tango Golf para serviço de informação e alerta, chama Centro Recife, 126 decimal 0, ATM 125 decimal 45. Romeu Romeu Golfo, desce para 3 mil pés, aí chama 08, confirma a proa que está mantendo. Ah, 3018 está mantendo o taxa. Mano, e fixe? Silêncio. Salvador, torre muito boa noite a Portugal, 022, vídeo. 0099.08 autorizado, chama táxi. We report holding point 1828 and we are requesting a wind check, please. 180 degrees, 190 knots. 180 degrees, 190 knots, Portugal 022. Papá Romeu Golfo, do separador de meu pai, aguarde o vetor para chamar o ILS. 2000, aguardando o vetor, Romeu Tower, Portugal 022, ready. Portugal 022, clear, line up and take off, runway 28, wind is 200 degrees, 18 knots. We are following up and take off, runway 28, Portugal 022. Valeu, valeu, de novo, número 68, se chama Soyaki, voa na boa de Romba. Gol 968, boa noite, se autorizada a chegada a Cari, desça para o nível de voo 190. Espera a torre, 198, decimal 95, quem negar 190 no 8. 18, baixo de direito de alfa, pode fora da 28, 95, obrigado. Solo gol 099 para o táxi. 79 horas, 3 horas, 3 horas. Você entrou novamente, eu vou 1099? Vou para o seu. Tente aguarde para o táxi, vou 1099. Aguarde. Reporte estabilizado. Direito é 230, autorizado, vai passar, ó, estabilizando em aliás, do Romeu. So, 022, departure on the right to exit. Take us off. Roger. Michael, meu Vitor, só confirmando o decolar da pistona 7? Nós autorizado o táxi via pátio, táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, no ponto de espera torre, 198, decimal 95, quem nega 1098. Gente, livre táxi via pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando pronto, 2295, o gol 099. Gente, agora. 0-2, Urban 826, contactional departure control, 120 decimal 80. 120 decimal 8, approach call 0-2, line. Salvador, approach call 0-2, on out of departure. Book a traffic. Question, give it traffic. Boa noite, Portugal 022, Leida Campa, Conflict Level 370, Aron de Pátio. Aron de Pátio, Conflict Level 370, Portugal 022. Romeu Vitor, pronto, cópia? Michael Romeu Vitor, autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, foto conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista 28, após a decolagem, irá manter pro hotel 2.500 pés e após curva à esquerda na saída Elefa 1. Transponder 5404, controle 120, decimal 8. Boa, papai Romeu, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu Golfo, autorizado Golfo, capteira 28, vento 2, 00 graus, 19 mais. E Golfo 28, Romeu Golfo. Gente, pro acionamento, Fax Torre 198, decimal 95, QNH 10 no 8. Mano 168, autorizando a destino para 050. 050, voo 118. Passagem da aeronave nacional 705, pode ingressar? Temo voo 705. Salvador, boa noite, TAM 3858. Transfere 150. TAM 3858, cena de identificação, autorizado chegada a Cáris e se mantenha no nível 120. 120, 3858. Autorizado para hoje, Momba, TAM 3858. Momba, 8, 6. Cena 1. Alô, garantia, vai dar para hoje, Momba, como é o outro. Passou o pista 28, reporta no utilizador. Dia 2 de atrasado, elétrico do Xamarei. Estão da localizador, comidas, vai ser o Urusa. Papa Romeu, Romeu Gosto, prossiga. Romeu, Romeu Gosto, autorizado, táxi via Alfa, repórter da Taxi de LED. Iniciado. Plano 099, pode companhia iniciar a rolagem autorizada ali e manter essa parceira 28. Ali mantém 28, pode companhia iniciar, não, não. 705 decolou, boa noite. Caixa 05, mudo código para 54 no meio, aguardando o contato no radar. 54 no meio ajustado já. Velocidade 05, contato no radar estabelecido. Agradece. Reporte no taxi aqui. One two six 85. One two zero two from now on, 125 to 445. Keep an eye on 126 to my right side. The point 0 0 2. Confirma? Autorizado. 705 já passou 2500 aqui, vai curva esquerda, né? Sim, já firma. Curva esquerda para o hoje da ela, escrito Roma Central. Hoje da ela, pode ser líder? Obrigado, líder. Obrigado, Sérgio. Zero descida até 110, então 3858. 110, 3858. 705 na restrita, uma centena, é isso? Afirma no 705, restrita uma centena por 30 milhas. 30 milhas, positivo. Alô, Romeu Golf, reporta no taxi aí, Quebec. Ativo, 2-0-0 graus, 2-0-9. Vai encerrar. Xenéia 3-1-0, cena de identificação chegada a cargo, disse mantém o nível 1-1-0. Velocidade de critério, 1-3-1-0. 1705, tráfego na posição de 1 hora, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando 130, descida até 110, 12320. Ah, copiado, 1705. 3858, tráfego na posição de 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em ascensão até 1 centena, 1737. 1732. Mais autorizado, pista na 735, pode estacionar a frequência livre. Afirmativo, 705. Rio 110, 385. Sim, chegando mantenha devido ao tráfego anteriormente informado. Sim. 208. 208, obrigado, Ronald. Gol 1099. 1099, contato radar na decolagem, saída Elefa 1. Gente, Elefa 1, gol 1099. 3858, 08, autorizado descida para 2.000 pés sem restrições, o ajuste no 08, autorizado ILS Zulu da pista 18, reporta estabilizado. 2018, autorizado Zulu da 18, então 3258 está estabilizado. Uru 68. Uru 68, completa procedimento, chama torre 1895. Zona 5, boa. Cruzou visualmente, podcast também aqui, o Gol 705. Fala prática na posição de 2 horas, 20 milhas, cruzando nível 215 em descida 110. Está cruzando sua ascensão a 3.0. Autorizado, subindo. Autorizado, reporta uma taxa de Lima, confirmando. Mantém a posição na taxa de Lima e chama uma 2 vindo desse nome. Afirma o PRI autorizado, chama 310. Chama 310, forma tráfego na posição de 2 horas, 20 milhas, cruzando nível 110 em ascensão a 360, rumo sudoeste, um banho 737. 310, copiou? Tráfego na posição de 1 hora, 19 milhas, rumo sudoeste, cruzando 120 em ascensão a 360, um banho 737. 3662, gente, cobrou o controle? Afirmativo, senhorita. Muito boa noite. Cruzando 230-170. 3662, boa noite. Recebendo identificação, chega da tarde, está autorizada. Cruzando descida pela nível 120, reduzindo para 2500 mais. Até o nível de voo 120, em redução 2500. Nós é possível realizar o F322? Afirmo. 3662. Controle, muito boa noite. Papa Papa Mike, Juliette Romeu, para o senhor. Mas Juliette Romeu, decolou de Serra Índia para Serra Índia, é com Índia. Mantendo 5 pés, deslocado 01, 95 no transponder, 5 pés. Teste, mantenha-se no escudo do controle, condições de usuários, ajuste no 08, reporta na final. Mas Juliette Romeu, na escuta, manterá a escuta do controle. O 1705 chama agora Recife em 125 decimal 1, alternando em 13395. 251-3395, Gol 705, boa noite, obrigado. Chama 310, autorizado descida para 2000 pés sem restrições, ajuste 1018, autorizado o procedimento, ILS 1U, da pista 18, reporte estabilizado. Da 2-8, pode estar a torre 1-8, decimal 9-5, quem negar 1-0, 1-8. Então 3662 em redução para 2309. Positivo em redução para 3662. Então 3662, autorizado a descida para 3000 pés sem restrições e ajuste no 08. Para 3000 sem restrições com 1018, para 1968, solo 42, libera a próxima esquerda, via Charlie, 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa. Solo, mais um Afirmo, pode prosseguir pelo pátio 3, taxi Q, alfa, até a ponte parada 28. Salva 43, livre direito, seu salão na 201. Salva 201, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Salvador, boa noite, né? 3858, estabilizado no Zulu da 38. A 3858, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso, pista 28. Aguarda, 3858, confirma a condição da pista? Confirme? Condição da pista, seca? Afirma, pista seca. Obrigado. Capitão Vitor, Charlie Hotel, senhora de inscrição para interceptar a chegada em Pitch, autorizado voar na proa de Pitch, descendo para 050. Capitão Vitor, mantenha o ponto de espera e aguarde. Gente, então 3858 estão em contato com o João, com os autorizados, cabeceira 28, vento 200 graus, 169. Fica bom, cabeceira 28, 3858. Meio 62, autorizado o Serra Vita 362 da presente para o ILS, que foi? Desça para 2.500 pés, o registro permanece. 362 para 2.500 pés, na 322 para 3.662. Estamos notificados 2247, desça para 2.500 pés inicialmente, ajuste na 08 na proa do Ceará. Por 3.662 confirmado, 2.500 pés? Afirma 2.500 na Pro do Serra Vita 3.62. 2.500 na Pro do 3.662, está 3.662. 3858, no solo aos 48. Libere na próxima esquerda e antes da Alfa 1211. Na próxima esquerda, antes da Alfa 1211, tá? 3858. Posição, escuta? Sempre, mais uma vez. Autorizado, alinhar e manter a captura 28, prepara para decolagem imediata, sinto autorizado. Alinhe e mantém preparando para imediata, o Mike. Salvador, muito boa noite, Xenia 6310, autorizado, Xenia. Xenia 6310, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa um Eco 50 Papá, alinhando para decolagem. Ativa, aguardando autorização, 6310. Papá Romeu Vitor, está autorizado decolagem captura 28, vento 210 graus com 209. Autorizado decolagem com 28, Mike Romeu Vitor. Atenção para o controle. Atenção para o Mike Leste Romeu, né? Vem para a rótula do Macaxi, pedindo confirmação do vento do aeródromo. Vento em cima 2 de 208 graus com 209, o Mike de Leste Romeu. Graças, Juliette Romeu. Vamos o Tiago Vitor 364, descendo para 1700, 3662. Avistado 62, 6610. Michael, meu Vitor, decolou agora 50, controle 1208. 208, mais uma vez, obrigado, boa. Oceaner 6310, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 210 graus, 219. Autorizado pouso, 210, correto? Firmo, 210 com 21. 364, informa que está mantendo a entrada de 1909. Controle Salvador, é o Papa Papa Mike Romeu Vitor. Papa Papa Mike Romeu Vitor, contato radar na decolagem, autorizado saída Elefa 1, nível de voo 360. 360 na Elefa 1, Mike Romeu Vitor. Xenia 6310, no solo 52. Livre a última agora à esquerda. E antes da alfa, chame o solo em 21, décima 1. Esquerda na última, na alfa, vou chamar a Xenia 6310. Cabine? 3662 3662, obrigado, boa. Voador Tan 3662, final 28, muito boa noite. Tan 3662, está em contato visual, pouso autorizado, carteira 28, vento 200 graus, 169. Livre pouso 28, Tan 3662. Pelo 260, terna 1288. 260288, mais um convite fechado, boa noite. Confirmar o teto para 3662. 200 graus com 179. Gente, para 3662. Poderia confirmar se tem papi? Não, não tem papi na pista 28. Positivo. Quero saber a indicação falta do Glide Lump. Confirma, não compreendi. Informa que está recebendo a indicação falsa do Glide. Ah, ok, vou reportar, estou com controle, obrigada. No solo 58, libere na Charlie. E antes de ingressar na Índia, chame o solo no 211. 211 na Charlie, obrigado, até já. Até. Sousa 3662, taxi Charlie, boa noite. Tá 3662, boa noite, taxi autorizado, Índia, portal 08. Índia pro 08. Salvador, é o gol 2043, tem Yankee, autorização, Guarulhos. O 2043, autorizado, Guarulhos, via Pesumo no 0, Taubaté, nível 360. Decola da pista 28, após a decolagem, irá manter pro até 2510 e após curva esquerda na saída da Euleda Motiva. Transponder 5440, controle 120, décima 8. Tem que atrasar nível de voo 360, São Paulo, Guarulhos, Pepper Blue 10, Taubaté. Decola da 28, mantém por até 2500, curva esquerda, soa da Euleda Motiva. 5440, transponder 120, 8 ao controle, voo 2043. O 2043, cotejamento correto, chama pronto, pushback também. Camará. 1503, hoje está na área, se reporta com o Navidal com o campo. É, com o Navidal com o campo, Jalazão. Chama pelo servidor em 118 do sinal 95, Vitor de Rodão. 1895, Jalotão. Hoje eu tô passando, Vitor de Jalotão. Tá batendo, você chega até o final, pista 17 autorizado. Ok, pista 17, Jalotão. Tango 8 Charlie Hotel, pouso autorizado, pista 97, vento 200 graus, 189. GL 220 com 18, Charlie Hotel. 2-0 para 1-7-0. Romeu Juliette, Juliette Romeu, senhora de investigação chegada a Cari, disse mantenha o nível 120. Gente, com Cari, descendo para o 120, Juliette Romeu.